as flores já não crescem mais. Até o alecrim murchou, o sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. O sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou.